Continue aproximação, chame 4 milhas da pistão 7. 216 bota. 3191 autorizado táxi para o ponto de espera da 10 via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no decimal 62, ajuste 1-0-1-2, TAN 3191. 1012 Índia Alfa 1-1-8 decimal 6. Obrigado, boa tarde. Já está com o piloto Salvador. Está autorizado o Lucas Feitango fazer um sobrevoo em Estela Márcia, vai precisar cruzar a pista 28 no caso. Sobre o Max aceitando a quarta. Gente. Antes da Juliette, 6740. Juliette, 6740, aguarde após a passagem do Airbus da TAN, autorizado ingresso parte principal, portão 5. Levante, após o TAN, parte principal, portão 5, 6740. Decola agora, 6740. Aceitando o ingresso na perna do vento da pista 1-0, chame a torre na frequência 1-8-6. Na perna do vento da pista 10, chame a torre 8-6, no vento aceitando. Fênix 60, desça para 2000 pés, TNH 1-0-1-2, autorizado LS, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado, Fênix 60. Em November Alpha, autorizado pouso pista 17, vento 100 graus, 09 nós. Sente de pouso em November Alpha. Vista em contato bilateral com esse controle, Vitor Bravo Mike. Sente a possibilidade de tráfego nesse setor sem contato bilateral com controle na ilha de Veracruz, na aeródromo de Veracruz. Controle de Salvador, voo no 270, decolou na sua escuta. Uno 270, contato radar, sobre o jogo 360, saída A. 360, saída A, bordo. 70, decolado aos 10, chame controle de frequência 119.35. Salvador do Papa Romeu no Weber X, oitavo. Weber X, oitavo, prossiga. No Weber X, oitavo, em Buratinhos. Senhor, autorizado o sobrevoo de 2 minutos em Estela Maris. Senhor, vai precisar cruzar as pistas aí. Sou autorizado. November X Oitango, ingresse na perna do vento da pista 1-0, reporte e chame para o cruzamento do campo. Chamará para cruzamento do campo, November X Oitango. Gente, dá Oscar, autorização e Leo 160. Faixa correta, ajuste no 012, pronto para cópia. Pronto, cópia. Azul 4023, autorizado para Ilhéus. Nível de voo 160, decola 10, primeira curva direita, saída da El, Lia da Pós-Lida, direto Ilhéus. Controle operando em 1-1-9-35, torre 1-1-8-6-2, acione o transponder 5433, azul 4033. November Alpha, eu solo aos 1-2, faça backtrack, ingresso no parte 4 e pode ir na frequência. E o transponder 5433. É, negativo, frequência da torre 1-1-8-6-2. 18-6-2. Cruzamento correto, azul 4-0-3-6, champion para pushback e acionamento. Forma push acionamento. Então chama a torre na frequência 1-8-6. Chama a torre 118-6, graças. No avião autorizado ali em Mati. Autorizado ali em Mati, 1-0-3-1 no avião. Fênix 60. Fênix 60, corrigindo aproximação, Fênix 60, reporte no marcador externo. Vou entrar no marcador externo. Tango já, atuou com também, estou pista 10. Vai manter sobrevoo sobre hotel, o grande hotel Flamari. Durante 2 minutos, chama para regresso. Sente, mantém a escuta da torre, reporte para ingresso, regressa a Salvador. O objetivo, motorista da torre, Tango. São 3191, Robson 44, a 500 pés, mandando sobrevoo sobre o litoral. 3191. Vendo livre decolagem, visto no zero, vento 120 graus, 099. Autorizado decolagem, 3191. Passou o marcador externo, baixado travado, Fênix 60. Fênix 60, com a aproximação, agora a pista livre para pouso. Agora é pista livre, né, Zé? O Rio do Ribeiro aceitando, já tentou sobrevoo, está autorizado para o de Itapuã. Após a proa, Shopping Salvador Norte para ingresso. Gente, autorizado a Sanai, prospecto, está tomando 9 por 9. Mantém a linha do litoral, reporte para cruzamento da final da 35. Reportará cruzamento, novembro aceitamos. Mike Eco Delta. Aguarde, Mike Eco Delta. Fênix 60, autorizado pouso, pistão 0, vento no 40 graus, 099. Autorizado pouso para Fênix 60. 60 está visual com o bandeirante. Mike Eco Delta está visual com o bandeirante. Afirmativo. Delta visual com o bandeirante na curta final. Mike Eco Delta, após a passagem do bandeirante, autorizado em cruzamento da final da 1-0, reporte na final da 1-7. Mike Eco Delta está presente, ingressando na perna do vento da 1-7 pela direita. Visual com a bandeirante na final da 1-0. Azul 4076. Confirme, transporte 4160. Afirmativo, autorizado 160, cruza agora 247, o 4076, redução 2509. Azul 4076, essa identificação, chegada a Mari, desceu de 060. DS-060-4076, para sua informação, o ativo está dizendo que a pista 1-0 está fechada. Controle TAN 3191, numa ascensão nível 340 da real saída, solicita voa Leda. Sim, para controle. É o TAN 3191. Aceitando, senhora, que vai direto para o 44, mas é autorizado, chamando o sendo controlado pelo. Sente, chame controlado. O controle não foi o Delta que reportou que vai pro PAD 4 não, ok? Sente. O Delta tá cruzando a final da 1-0 agora no momento. Sente. Vou acabar o repórter na vez de país. Azul 4076, para essa informação de novembro, informa que estão no zero fechado. Consiga Azul 4076. Uma informação ATIS novembro, a informação em que a pista 1-0 está fechada, pode confirmar? Azul 4076, a pista 1-0 está aberta. E aí, que informação está errada? Em posição? Bate o 3. Confirma a posição, o trip 5490. Lagarto Delta, sinal da 17, baixado e checado. Teve pouso, Lagarto Delta, pistão no 7, vento 1, 0 graus, 1, 3 nós. Na frente, e será seguirá como número 2 após para o táxi. 75490. Prossiga. Bravo, sul para 2 com pé. Lembrando que estamos agilizando antes do Mike Eco Delta Torre, Torre Salvador. Lembrando que estamos agilizando antes do Mike Eco Delta Torre, Salvador. Nova Vida Juliette, reporte em Paripe. Juntos ao Fernando Natal. 3 a bordo, Natal 13h30. Ah, firmo. Total 991, autorizado táxi via parte principal, Índia, Alfa. Do ponto de ator 1-1-1-62, ajuste 1-0-2, total 991. Pátio Índia, Alfa, 1-1-1-8-6-2, via Alfa, total 991. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, total 991. Pronto, pushback, acionamento, ponte 1, azul 4033. Azul 4016, mantém a posição, tem o tráfego que deu início ao táxi, um Boeing 732 da Total, vindo do Pátio 3. E um Trip 5490 da ATR da Trip, que está dando início ao pushback, dará início ao táxi daqui a 2 minutos no fim do Pátio 3. Após a passagem dos dois tráfegos, está autorizado a coordenação com a equipe solta para o pushback e adicionamento já para o táxi. Gente, Azul 4033. Web 6621, reduz velocidade para 2109. 6109, 4076, reduz velocidade para 2309. Confere para o azul 4076. Azul 4076, reduz velocidade para 2309. 2309, azul 4076. Rota Costa Brava tem condições de aumentar a velocidade até o marcador externo? Afirmativo, 10-9. Gente, Rota Costa Brava. Pista 1-0, vento 1-1-0, graus 1-2-2. Central autorizado, alinhado e decolar da 1-0, total 9-9-1. No Quebec Serra, autorizado a decolagem de pista 1-7, vento 1-1-0 graus, 1-3 nós. Eu tomei Quebec, formação Papá, Justino 0-2, aguarde para a Copa. Salvador, o trip 5490 para o táxi, 36 a bordo, 4 horas, e alternamos Salvador. Zuno, vetoração para esse pensamento, curva esquerda, proa 020, seu limite ao lock. Ok, esquerda 020, limite lock. 020, táxi para ponto de espera 10 via pátio principal, Índia, Alfa, no ponto de espera, chamamento em 1-1-62, ajuste no 02, trip 5490. Pátio Indy Alfa, chamando Toy Ponte Espera 5490. Papa Tango, Kilo Quebec Sierra, decolar 2-3, chame controle de frequência 1-9-35. Canal 35, Quebec Sierra. Boa tarde, Kilo Quebec Sierra. Kilo Quebec Sierra, mantendo meu pé no corredor Sierra. Autorizaria 2.500 pés na Torre de Morro inicialmente? Autorizado, Kilo Quebec Sierra. 2.500 na Torre de Morro, Kilo Quebec Sierra. Web 6621, desça para 3, seu pé em NH 10012. 3 a pé, 10012. Passador, estabilizado, Oscar Rocha Bravo. Oscar Rocha Bravo, complete a aproximação, chame a torre na frequência 1.8.6. Bravo, muito bravo. Azul 4076, descendo de voo 050. Com quem ele parou, 4076? Azul 4076, descendo de voo 050. 050, 4076. Solo, azul 4033. Zero, pronto, quando espera no zero. Isso é pro 050. Direito já 50, 0 autorizado, alinhar e manter. Alinha e mantém, 5490. Plan 3191, chame Recife na frequência 25.1, na alterna 1136.25. 251-3325, obrigado, boa tarde. 1-9-9-3-5, Torre 1-9-6-2, acione, transponde 0-1-6-1 no Vilton Mike Beck. 9, contato radar, sobre de voo 3-1-0, saída Momo Frot. Podemos atuar, Frot está presente? Quatro, dois a bordo, para acionamento táxi, chame a Torre 1-9-6-2, ajustando no 0-1-2, Vilton Mike Beck. Por controle. Possibilidade de aproar flotilha presente? Zero, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 1 no norte. Livre decolagem, 5490. Como coque no flot, mantém o perfil da saída. Afirmativo, vamos manter, total 999. Mike Kilo Bravo, as medicações chegando na mar, descendo de 1060. Contento para o 060. Kilo Bravo, desce onde é o 060, essa identificação chega da Mari. Oscar Bravo. Oscar Bravo, continue aproximação. Aguarde pista livre para pouso. Bravo. Abuco. Afirmativo, vamos voar direto para Abuco, total 999. Information Papa, and go ahead. American Line 90, clear to Miami, flight level 360, runway 10, Momo Departure, flock transition, Salvador Departure Control 118.35, Tower 118.6, Squawk 5462, American Line 990. American Line 90, copy, clear to Miami, flight level 360, upper runway 10, Momo Departure, flock transition, 11935 for departure frequency, 1186 for tower, and 5462 for the squawk. Controle Salvador, boa tarde. O 35490 decolou, perfil da Momo, cruzou no 1700. Mike Kilo Bravo, desponjou 050. Contento para Mike Kilo Bravo? Mike Kilo Bravo, desponjou 050. 050, ciente, confirme, por exemplo, a Duna? Mike Kilo Bravo mantém a chegada. Mantendo o Mike Kilo Bravo. Controle SAM 3296, boa tarde. SAM 3296, essa medicação chegada a Mari, despanjou 060. 060 a Mari. Controle, boa tarde, o 35490, perfil da Momo. 590, contato radar, despanjou 200, sai da Momo, Cogno. Momo, Cogno, 5490. Bianca Line 90, conforme Momo Departure, Flock Transition, via Absolute Zero, then Tango Romeo Sierra, VOR, then via Absolute 7, then Bravo Eco Lima, VOR, then Up Golf 449, then Fly Prima Road. That's affirmative for American 990. Momo Departure, Flock Transition, Upper Zulu 20 to Tango Romeo Sierra, Upper Zulu 7 to Bravo Echo Lima, Upper Golf 449, and then as filed for American 990. Roger, Ridgeback correct, American Line 990, report right for pushback and startup. American 990, and do you know what altitude you can expect passing the after flight level 360? 4076, Roger, nível 050. Azul 4076, desse mantenha 2000, autorizado final LS, velocidade 1709. Verso 2000, autorizado LS, 1709, 4076. Outro observador, Alfa Vitor Juliette, na Praia da Rotatória, em visual com campo. Alfa Vitor Juliette, chama a Tui, na frequência 1186. 1986, Alfa Vitor Juliette. Autorizado táxi, ponto de espera, transferência. I didn't understand about something about flight level 360. What do you want to know, American 980? And you said something about flight level 360. Could you repeat? Coluna 768, essa identificação, chegada a Mari, descendo de voo 077. 077. Para final de 117, a fazer Juliette. Meu PESC, NH 1012. 3.1012, Mike Lobava, totalmente visual. O fim, pessoal da base? 121, 1215, o Trans Salvador. 1738, desça para o Anjou 060. Com 1738, desça para o Anjou 060. 060, 738. 935, grau, boa tarde. Oi, Rabiade 631, passando de cidade, baixar travado. Mantendo 2500. 3500, mais quilograma. Autorizado via a Delta Delta Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador. 5 visuais, no meu pé no corredor chefe. Ou no meu na chefe, então vai que ver. Solicita 2500 DCT Cairu, Vitor Mike Beck. Vitor Mike Quebec, autorizado 1500, aguarde para 2500. Cliente autorizado 1500, DCT Cairu, aguardando 2500, Vitor Mike Quebec. Interceptando localizador, azul 4076, 10 milhas. Azul 4076, complete aproximação, chamatura na frequência 18.6. 2,6, bom dia. Mike Kilo Bravo, desça para 2000 pés, que é NH 1012, autorizado DLS, reporte terminal. Ciente para 2000 ILS, acusarei a estabilizar no ILS, cidade 10. Plan 3216, desça para 4000 pés, que é NH 1012. Bom dia, boa tarde. Plan 3216, desça para 4000 pés, que é NH 1012. 4038, desça para 5000 pés, NH 1012. Para 5000, 1738. 9728, boa tarde. 9528, essa identificação chega da Mário, desponjou 060. 060, na Mário, tipo 5. Arca Vitor Juliette, na cidade de 3.000, 7, passa 360 pela esquerda, reposta interceptando a sinal. 360 pela esquerda, passará sinal a velocidade. Objeto 6321, nos falou 3, livre pista pela direita, chame solo frequência 1, 2, 19. Vamos ver se não avançar. 407.000 externo, pode estar travado. Azul 4076, coisa de aproximação, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso, pista 10, azul 4076. Autorizado táxi até antes da Juliette. E táxi até antes da Juliette, até legal. América 990, ground control. Vitor Mike Quebec, autorizado 2.500 pés. 2.500, Vitor Mike Quebec. Juliette Romeu, autorizado CIA 1. Autorizado CIA Romeu. Gol no 738, reduz velocidade para 2309. Redução 230, 738. Web 5728, informa a velocidade indicada. Web 5728, reduza para 2309. 2309, 212, stand by, sea clearance. Stand by, all clear. American 9, 7, 5. Meia. Mantenha quanto? Mantenha. Portão 4, Web 867, 21. Aliás, portão 4, certo. Kilo Bravo, chama a torre na frequência 18.6. 18.6, boa tarde. Corre, boa tarde, Papa Romeu, Mike Kilo Bravo, na ILS da 10, avistando. Kilo que é Bravo, hoje na aproximação, agora de pista livre para pulso. Gente, aguardando a pista livre, Mike Kilo Bravo. Azul 4036, aliás, mantém a pista no zero para a fase de decolagem imediata. Linha Jet a 2 milhas do marcador certo. Azul 4036. Desça para 3.500 pés, temos tráfego visual mantendo 2.500 pés. Mantendo aqui 3.500 pés, 3.096. Zé Uno. Fiz manter 2.500, visual mais terrestre. Fly American 9753 Red, copy. Vai isso, meu pessoal. Flight Mach 9753, clear to Sierra Alpha Charlie Oscar, flight level 320. Take off runway 10, abort departure, then Alpha, up Zulu 17, then Fox Romeo Mike, you are, upper Whiskey 10, then Bravo Sierra India, you are, then upper Mike 40, then flight plan road. Salvador Departure Control 119.35, Tower 118.6, Squawk 5452, Fly America 9753. Fly America 9753, from Sierra Bravo, Sierra Victor to Sierra Alpha, Charlie Oscar, via flight plan route, flight level 320, take off runway 10, arrow departure, transition Elefa, then Uniform Upper Zulu 17, then Foster Romeo Mike, Uniform Whiskey 10, Bravo Sierra India, Uniform Mike 403, Fox 5452, 119.25, 118.6, 9752. 3206, desce para 2000 pés, NH1012, autorizado LS, após estabilizado. LS, acusado estabilizado, tá 3206. Web 5728, desce para 1000.